Em nome da Dega, bota pra moer. Alô, Ana Kelly. Alô, Igor. Alô, Marília. Tamo junto, viu? Topa Zé Esquinta em São Paulo. Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim. Não sente amor por mim. Depósito de bebidas, adega. Quais as armas que encontram pra fazer seus encantos, derramar seu amor em mim? E não gostou de mim, não sente amor. Me fere, me risca de amor. Não foge, não me alimenta. Não sabe que já me conquistou e agora estou sofrendo. Me fere, me risca de amor. Não foge, não me alimenta. Não sabe que já me conquistou e agora estou sofrendo. Portal do Arrocha. Caí a madrugada, quanto tempo sem te ver. A saudade tá machucando no peito. Minha vida é solidão. Vejo nossa cama, só tá faltando você. Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer. Tá difícil dominar o coração. E no nosso quarto as lembranças desse amor. Sinto o cheiro e o perfume que você deixou no lençol da nossa cama. Um desejo de poder de novo te encontrar. Vai ser lindo ver você se entregar. Quero ouvir você dizer que ainda me ama. Vem dizer que ainda me ama. E vem dizer que ainda me ama. Toma conta de mim, me envolve em teus braços. Só você que não vê que a saudade em você tá doendo em mim. Toma conta de mim, me ajude a viver. Eu te juro, tá difícil te esquecer. Ou toma conta de mim, me envolve em teus braços. Só você que não vê que a saudade em você tá doendo em mim. Toma conta de mim, me ajude a viver. Eu te juro, tá difícil te esquecer. Tanto que eu te amei. Fala pra mim que nosso amor não foi em vão. Quem errou não sei, que jogou fora os nossos sonhos, a nossa relação. Eu só sei que minha vida não tem mais valor. Sem você é solidão. Eu só sei que eu já me decidi que não tem jeito essa paixão. Então me diz por que você não vê embora. Não, não vá, não, não vá, não, não vá embora. Ligue e contrate Oséias Quinto, o cara do arroz.